Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham onde estiverem. Muito boa noite, iniciando mais uma edição do programa Vox Vampírica, ao vivo nas ondas da web radio acidicinfection.com, no site oficial do programa voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e vou com vocês agora das 22 horas até a meia-noite, trazendo o melhor do Dark Wave, Steampunk e música alternativa, e também sempre textos, artigos e assuntos considerados tabus, temas controversos, temas perigosos, deliciosamente audaciosos, e oferecendo sempre uma visão que nega superficialidade, eufemismos e aquela abordagem chata que não satisfaz nosso aguçado paladar. Sendo assim, muito boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Vox Vampírica. Como eu disse, ao vivo todas as noites de quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, ou ainda em versão podcast disponível em voxvampirica.com. Hoje essa edição, né, acontece numa quarta-feira de cinzas, logo depois do Carnaval de 2013. Um carnaval que foi bastante interessante sobre muitos aspectos. Primeiramente, eu começo mandando uma saudação ao meu colega aqui de Acidic Infection, o Daniel Denk Hovort, do programa Alquimia Gothic Nights, e também ao lado da sua encantadora esposa, Lilith Elysium, os produtores do evento homônimo Alquimia Gothic Nights, que aconteceu neste último sábado, e eu e o meu outro amigão aqui da rádio, Acidic Infection, o DJ Ives Morgan, do programa Dark Knight, que vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, tivemos a oportunidade de discotecarmos e passarmos bons momentos ali. Eu estava, como sempre, acompanhado pela minha amada Shendra, pela minha filhota, a Lilith Melanie e muitos amigos e amigas que tornaram a noite devidamente especial. E foi possível discotecar, inclusive, mandar um som para todo mundo, ver uma pista bem cheia, tanto no andar de baixo, na pista de baixo, quanto na pista de cima. Ambas foram incríveis e eu fiquei extremamente empolgado com o resultado do Top 5 da banda Abney Park, de Steampunk. Foi a primeira vez que eu vi, que eu pude ver um especial dessa banda, ou melhor, um top 5, ser realizado em um evento que não tivesse sido produzido por mim ou que não contasse com o meu nome na produção. E a resposta do público foi uma coisa simplesmente inesquecível. O top 5 do Abney Park aconteceu com pista cheia. Naturalmente, eu já tinha visto isso acontecer no evento Submundo, lá em 2010, nas diversas edições do Fantasy e do Carmilla, também tivemos Abney Park na pista e a banda naturalmente não fez feio. Mas quando estamos em um evento gótico que tenta compreender e abranger o maior número de vertentes musicais possíveis da cena, e nós vemos uma resposta tão calorosa a uma banda considerada lado B e pouco conhecida, é extremamente empolgante. Ainda mais, fica ainda mais empolgante quando a gente, ou no caso eu, me lembro que lá em 2008, 2007, 2008, ninguém falava de Abney Park. Eu então estava na época criando qual será que era o nome daquilo? Um playlist, porque não era exatamente uma rádio, a rádio vampírica. Ela funcionava como uma jukebox eletrônica, onde eram jogadas várias músicas em uma determinada ordem de discotecagem. E lá eu comecei a divulgar o gênero musical, o steampunk music, né, por assim dizer, sem muitas pretensões. Primeiro porque eu tinha escutado que rolavam em algumas baladas na França, em algumas baladas nos Estados Unidos, vampirescas, e as pessoas apreciavam. Eu achei que podia ser legal mostrar esse som aqui no Brasil. E então foi assim, meu contato com a Abney Park, começar a promover, divulgar, mostrar essa banda, né? O som dessa banda. E para minha surpresa, eu fiquei surpreendido, mas surpreendido pro bem, de uma forma bem estruturada, de ver as pessoas agitando o som do Abney Park. Algumas até usavam cantarolar junto às músicas, fizeram algumas dancinhas na pista, características. E foi uma coisa muito legal. Foi muito empolgante ver que o Abney Park já tem um lugar junto ao coração do público aqui no Brasil. O que é bacana, o que é muito bom, né? Então, antes de chamar o primeiro bloco, o primeiro artigo da noite, a gente vai com um pouco de música. Não exatamente Abney Park, mas coisas interessantes que eu suspeito que vai atiçar e mexer com o coração de todos nesta longa noite de Quarta-feira de Cinzas. Então eu vou com a primeira música, dedicando, aliás, a primeira música da noite é da banda alemã Illuminati, Geheimsleben, dedicada exclusivamente para meu amigo Fábio Luiz e Erika Chanel. E essa música foi inclusive executada para esse simpático casal na última noite do Fantasy, lá no Poison Bar e Balada, que rolou aí algumas semanas atrás. E eu gostei, fazia tempo que eu não tocava essa banda Illuminati. E foi legal ouvir o som deles novamente. Quem sabe eu não faça um reavivamento de algumas faixas dessa banda nas minhas próximas discotecagens ou aqui no Vox Vampírica. Então vamos começar hoje, bem leve, bem inspirado, essa edição do programa. Você está ouvindo Vox Vampírica Revamp, ao vivo todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, e aqui também no formato podcast no site voxvampirica.com. Nosso tema hoje, depois de tantas edições sobre sangue, magia sexual, tantra e vampirismo, vai partir para na terra dos contos de fadas. Vamos para um tema mais ameno, mais simpático, para a gente ter aquele longo período para refletir, meditar e nos inspirarmos e percebermos como funcionam muitas das coisas que foram ditas e mencionadas nas edições anteriores. O tema dessa edição do Vox Vampírica será Aradia, o Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland, comentado pelo grande pesquisador Cláudio Quintino Crow em uma obra da coleção Outras Palavras, aliás, da coleção Além da Lenda, provavelmente lançado aqui no Brasil pela editora Outras Palavras. O livro é bastante antigo e eu posso falar, sem me preocupar em errar, que ele foi lançado há bastante tempo. Há bastante tempo, eu não consigo precisar exatamente em que ano deve ter acontecido, mas eu acredito que tenha sido por volta de 1999 ou do ano 2000. Então, eu vou trazer esse texto, um texto histórico, e quem nunca ouviu falar sobre Aradia, o Evangelho das Bruxas, de Charles G. Leland, eu ofereço hoje aqui um primeiro contato com o tema. Passa bem longe do apresentador desse programa cravar estacas e delimitar o assunto, ou me preocupar em tecer ponderações ou até mesmo decretos de qualquer tipo, decretos. Longe, longe de mim. O que eu quero fazer é contar um pouco, contar uma boa história, uma boa prosa, e aproveitar um pouco essa edição do Vox Vampírica para resgatar um pouco o lado do encantador de histórias, né? Que é um lado que não tem sido muito trabalhado aqui nos últimos tempos do Vox Vampírica, mas dependendo da repercussão dessa edição, eu espero que, quem sabe, a gente retome um pouco mais esse lado. Então, desde já, mandando um grande abraço para o amigo Cláudio Quintino Crow, vamos ao prefácio à edição brasileira. Quando, em 1899, Charles J. Leland publicou pela primeira vez Aradia e o Evangelho das Bruxas, seguramente não poderia antever a importância que sua obra teria para as futuras gerações de estudiosos e praticantes da bruxaria, bem como de historiadores e folcloristas. Aradia foi apresentado por Leland como resultado de anos de pesquisa e contato com legítimos representantes da estregueria, a bruxaria italiana. Essas mulheres, conhecidas como estregue, singular estrega, concordaram em lhes fornecer textos e lendas acerca de suas crenças e práticas, as quais permaneceram por longo tempo afastadas dos círculos literários acadêmicos por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eram tradições pertencentes aos camponeses simples e incultos, muitos dos quais absolutamente iletrados. Em segundo, porque formavam um conjunto de tradições orais transmitidas apenas dentro de uma linhagem familiar. Por último, e talvez principalmente, porque poucos dentre seus praticantes se arriscariam a revelar suas crenças publicamente. Afinal, a Itália havia muito deixado de ser pagã e passara a abrigar a sede da Igreja Cristã, que tanto fez e tem feito para difamar e distorcer os antigos cultos da terra. A Vecchia Religione, ou antiga religião dos pagãos, hoje conhecida em diversas vertentes, dentre elas a estregueria moderna e mesmo a Wicca, né? Os textos aqui apresentados são, por vezes, de uma rudeza ímpar, o que pode chocar o leitor. Há momentos em alguns rituais nos quais a estrega ameaça literalmente Diana, sua principal deidade, caso não obtenha a graça solicitada. Leland afirma que essa visão das divindades como seres mágicos, porém passivos de punição pelas mãos humanas, confirma a antiguidade das práticas descritas. Se assim é, podemos atribuir a origem desses mitos a um período da história da humanidade na qual os deuses viviam em contato íntimo com os homens. É justamente essa proximidade que caracteriza também mitologias como a celta, na qual humanos e deidades interagem livremente. Ressalte-se, porém, que os mitos contidos em Arádia não são de origem celta, mas sim greco-romana e principalmente etrusca. A própria Diana, principal divindade da estregueria, é comparada a uma indo-obscura deidade etrusca chamada Tana, que seria como que uma genitora de deuses e homens, o princípio criador básico de onde surge toda a vida. Arádia, a mulher divina que dá nome a esse livro, é na verdade a filha de Diana e representa a figura messiânica feminina que desce dos céus para redimir e vingar os pobres e os oprimidos, dentre eles, obviamente, a mulher. Esse aspecto feminista de Arádia pode ser facilmente atribuído a um resgate da religião matrifocal primitiva, suplantada pelo surgimento e ascensão do patriarcado judaico-cristão, mas foi também interpretado sociologicamente séculos depois, durante a popularização da Wicca nos Estados Unidos na década de 60, em plena revolução sexual, como o surgimento das tradições wiccanianas, ditas diânicas, como a de Ze Budapest. Se essa última tinha conhecimento dos textos de Leland, ou se foi mera coincidência, é uma questão que pertence ao campo da especulação. Ao lermos os mitos e lendas contidos em Arádia, temos que levar em consideração que Leland os teria apenas compilado e traduzido para o inglês, alterando pouco ou nada de seu conteúdo. Textos que lhe foram transmitidos pela tradição oral ou através de manuscritos obtidos de diversas estregue, com quem manteve contato enquanto morava na Itália, nos estertores do século XIX. Por esse motivo, os textos são por vezes atemporais e certamente representam versões relativamente modernas das lendas originais. Podemos imaginar que até os mitos cristãos contidos na Bíblia teriam sofrido modernizações com o passar dos anos, caso não tivessem sido cuidadosamente escritos e editados pelos líderes do clero cristão, que assim criaram a versão oficial e inquestionável de seus textos mitológicos. Para tornar a leitura mais fácil, optamos por fazer um breve comentário no início de cada capítulo, identificados em itálico, explicando os mitos e rituais apresentados. Sempre que necessário, procuramos estabelecer um paralelo entre o material recolhido e transcrito por Leland e o contexto atual, na intenção de possibilitar ao leitor uma comparação entre o momento histórico e cultural da época retratada e os dias de hoje. As tradições apresentadas em Arádia são, sem dúvida, de vital importância para aqueles que estudam o paganismo em geral, pois travamos aqui contato direto com mitos clássicos como Vênus, Baco e Júpiter, abordados sob um ponto de vista basicamente popular e não acadêmico. É também de igual valia aos estudiosos e seguidores da religião da deusa, pois neles abundam elementos do sagrado feminino, que, não fosse o diletantismo de Leland, teriam sido irremediavelmente destruídos pelo zeloso clero cristão, como aconteceu com incontáveis outras lendas e costumes pagãos. Charles Leland editou mais dois livros, Etruscan Roman Remains e Legends of Florence, nos quais apresentam mais mitos e lendas compilados entre os seguidores da estregueria. Nesse livro, os praticantes da Wicca encontrarão as origens mais remotas de muitas de suas práticas e crenças, dos esbá, da lua cheia, nudez ritual a céu aberto. Por tudo isso, Arádia, o Evangelho das Bruxas, é um precioso livro do ponto de vista histórico e religioso, um excelente complemento aos estudos dos mistérios pagãos ocidentais, como também uma ótima introdução ao mundo do paganismo da deusa-mãe. Esse texto foi de Cláudio Crow Quintino. Nascido na Filadélfia, 15 de agosto de 1824, o folclorista Charles Godfrey Leland foi exposto ao oculto e à magia desde tenridade. Sua própria mãe afirmava possuir uma antepassada que havia se casado na magia e que teria retornado na figura do jovem Charles. Some-se a isso seu contato com o mundo da mitologia celta, através dos criados irlandeses que trabalhavam em sua casa, bem como com o vodu, introduzido pelas cozinheiras negras, e podemos entender porque Leland, desde cedo, dedicou toda uma vida à compreensão do ocultismo e da magia. Por volta dos 40 anos, Leland mudou-se para a Inglaterra, onde aprofundou seus conhecimentos sobre a cultura cigana, a ponto de ser admitido pelo rei dos ciganos da Inglaterra como um deles. Leland, sempre ávido por novos conhecimentos, acabou se mudando em 1888 para Florença, na Itália, onde permaneceu até o fim de seus dias. Justamente ali, ele trava contato com uma cartomante vidente italiana, chamada Maddalena Zaleni, que teria concordado em compilar e transmitir a Leland o máximo de informações que pudesse recolher e que lhe fosse permitido transmitir sobre suas crenças. A estregueria. Madalena forneceu durante anos a fios incontáveis textos e encantamentos que formariam o conjunto da obra de Leland. Ele admite, a certa altura, questionar a origem e a autenticidade dos livros, mas pouco depois parece convencer-se de sua veracidade e os publica. Apesar de nunca ter declarado abertamente, muitas são as evidências de que Leland era ele próprio um estregone. Há quem afirme que ele, na verdade, nunca admitiu ser um praticante da estregueria, porque temia as críticas e represálias do clero e da sociedade italiana, que tolerava mas marginalizava as estregues. Charles Leland faleceu em 1903, antes de concluir a publicação de muitos de seus manuscritos e documentos. De qualquer forma, deixou um legado de inquestionável importância para o ocultismo e o paganismo, segundo Cláudio Crowe Quintino, na obra Arádio, o Evangelho das Bruxas, da coleção Além da Lenda, lançada pela editora Outras Palavras por volta do ano 2000. Vamos então, agora propriamente dito, a Arádia, o Evangelho das Bruxas. Ao apresentar sua obra ao leitor, Leland nos oferece um pouco das origens e história das práticas da estregueria. Informa-nos ainda sobre como teria obtido acesso a tais textos e como eles foram preservados até os dias atuais. Fica muito claro que ele foi seletivo ao escolher os textos que comporiam a Arádia, pois é o próprio Leland que afirma que esse trabalho poderia ser estendido ad infinitum, se acrescentássemos as cerimônias e encantamentos que fazem parte das escrituras da bruxaria. Isso nos leva a perceber que muito ainda haveria a ser publicado, mas não foi, talvez, por decisão das estregues em não revelar por completo seus conhecimentos, talvez porque Leland não tenha vivido bastante para organizar de forma satisfatória a rica coleção de mitos que lhe foram entregues, talvez por ambos os motivos. Arádia é o ponto do iceberg do conhecimento sobre a misteriosa estregueria. Se por acaso o leitor já foi apresentado à obra do renomado folclorista G. Pitre ou aos artigos de Lady Verrée de Verrée na revista italiana Rivista, ou ainda aos de J. Hay Andrews em Folklore, saberá que existem na Itália inúmeras estregues, adivinhas ou bruxas, que fazem suas previsões através de cartas, praticam estranhas cerimônias nas quais os espíritos são supostamente invocados, confeccionam e vendem amuletos e, na verdade, se comportam como convém à sua classe de modo geral, sejam praticantes do vodu ou feiticeiros de qualquer espécie. Mas a estrega, ou feitiçaria italiana, é, em muitos aspectos, uma personagem diferente destes. Na maioria dos casos, ela é oriunda de uma família na qual sua arte vem sendo praticada há muitas gerações. Não restam dúvidas de que, em certos casos, essa ancestralidade remonta a tempos medievais, romanos ou até mesmo etruscos. O resultado disso é, naturalmente, o acúmulo de muita tradição entre essas famílias, mas, no norte da Itália, como atesta sua literatura, apesar de alguns contos de fadas e superstições populares compilados por estudiosos, nunca houve o menor interesse pelo estranho conhecimento das bruxas. Tampouco qualquer suspeita que esses encantamentos abarcavam uma incrível quantidade de artigos, mitos, memórias, mitos menores e lendas romanas, como as registradas por Ovídio, mas das quais muito escapou a sua atenção e a dos outros escritores latinos. Essa ignorância foi amplamente favorecida pelos próprios bruxos e bruxas que fizeram. Que fizeram um grande segredo a respeito de suas tradições, movidos que foram, então, pelo temor aos sacerdotes católicos. Na verdade, esses últimos inconscientemente contribuíram para o desaparecimento de tudo. No entanto, esse desaparecimento é lento, e mesmo hoje ainda existem pessoas de idade, na România do Norte, que conhecem os nomes etruscos dos 12 deuses e invocações a Baco, Júpiter, Vênus e Mercúrio e as Lares ou espíritos ancestrais. E nas cidades existem mulheres que confeccionam estranhos amuletos sobre os quais murmuram encantamentos, todos eles conhecidos no antigo período romano e que espantam até mesmo os peritos por suas lendas dos deuses latinos, mescladas à sabedoria encontrada em Catão ou Teócrito. Travei íntimo contato com uma dessas mulheres em 1886, e desde então encarreguei-a especialmente de coletar entre suas irmãs do encantamento oculto todas as antigas tradições de diversos lugares. É verdade que me valei de outras fontes, mas essa mulher, por conta de sua vasta prática, aprendeu perfeitamente o que os poucos compreendem, ou exatamente o que deseja e como extrair esse conhecimento de entre seus semelhantes. Entre outras estranhas relíquias, ela conseguiu após muitos anos o Evangelho que se segue, do qual possuo o manuscrito de seu próprio punho, um relato completo de sua natureza, rico em detalhes, pode ser encontrado em um apêndice. Não sei ao certo se minha informante obteve parte dessas tradições de fontes escritas ou de relatos orais, mas creio que sua origem é principalmente a última. Contudo, há algumas poucas bruxas que copiam ou preservam documentos referentes à sua arte. Nunca mais vi minha informante desde que ela me enviou o Evangelho. Espero, no futuro, poder obter mais informações. Posso dizer, de modo geral, que a bruxaria é conhecida entre seus praticantes como La Vecchia Religione, ou a Antiga Religião, da qual Diana é a deusa, sendo sua filha Arádia, ou Heriódios, o Messias feminino, e que esta pequena obra determina como esta última nasceu, desceu à terra, estabeleceu as bruxas e a bruxaria para depois retornar aos céus. Estão inclusas as cerimônias e invocações, ou encantamentos referentes a Diana e Arádia, o exorcismo de Caim e os encantamentos da pedra sagrada, a ruda e verbena, que constituem, segundo o texto, o serviço religioso regular, por assim dizer que deve ser entoado ou pronunciado nos encontros de bruxas. Também estão inclusos os curiosos encantamentos ou bênçãos do mel, alimento e sal, ou os bolos da refeição das bruxas, os quais são curiosamente clássicos, um requisito evidente dos mistérios romanos. Esse trabalho poderia ser estendido ad infinitum, se acrescentássemos as cerimônias e encantamentos que, na verdade, fazem parte da escritura da bruxaria. Mas uma vez que quase todos, ou pelo menos um grande número desses, podem ser encontrados em outras obras, como Etruscan Roman Remains and Legends of Florence, decidi-me por não compilar tais volumes sem antes verificar se existe um número suficiente de leitores dispostos a adquirir essa obra. Desde que escrevi esse texto, conheci e li uma rica e interessante obra intitulada Romanzo de Settimane, de C. Cavagnari, em 1889, na qual o autor, na forma de um romance, descreve vividamente os modos, hábitos e pensamento, e especialmente a natureza da bruxaria, bem como as diversas superstições hoje existentes entre os camponeses da Lombardia. Infelizmente, apesar de seu vasto conhecimento da área, aparentemente nunca ocorreu ao narrador que essas tradições eram tudo menos tolices não cristãs sem sentido. O fato de que elas contêm relíquias maravilhosas de antigas mitologias e um valioso folclore, o qual é o verdadeiro cor cordium da história, lhe passa tão despercebido quanto a um zoccolone comum ou a um franciscano andarilho. Pode-se supor que um homem que conhecia uma bruxa, que havia planejado matar 7 pessoas num rito cerimonial para obter o segredo da riqueza infinita, suspeitava que tal feiticeira possuísse uma gama de lendas fantásticas. Mas disto não restam traços, e fica evidente que nada poderia estar mais afastado de sua mente do que a possibilidade de existir nisso tudo algo interessante de um ponto de vista mais elevado ou genial. Seu livro, por fim, pertence ao grande grupo de livros escritos sobre fantasmas e superstições, desde que essas últimas caíram em descrédito, nos quais os autores se prestam uma satírica ridicularização que é segura, mas barata, daquilo que para eles é vulgar e falso. Assim como Sir Charles Coldstream, eles subiram à cratera do Vesúvio após o fim de sua erupção e disseram não ter visto coisa alguma lá. Mas já houve algo, e o homem das ciências, diferente de Sir Charles, ainda encontra nos vestígios muito a ser explorado, como o antiquário em Pompeia ou Herculano, disse que há ainda 7 cidades a serem desenterradas. Fiz o pouco, pois realmente pouco é que pude, para desvelar um pouco do vulcão adormecido que é a bruxaria italiana. Se esse é o modo pelo qual a bruxaria italiana é tratada, pelo mais inteligente autor a retratá-la, é aparentemente desnecessário dizer que há realmente poucos que se importariam em atestar a existência de um verdadeiro evangelho das bruxas. aparentemente de extrema antiguidade, incorporado à crença numa estranha contra-religião que se manteve acesa desde o período pré-histórico até os dias atuais. A bruxaria é um grande lixo, ou algo ainda pior, diziam os antigos escritores, e, portanto, todos os livros que dela tratam não são melhores que isso. Eu realmente espero, contudo, que essas páginas caiam nas mãos de alguns poucos que farão o melhor juízo delas. Devo, no entanto, e fazendo justiça aos que realmente se importam com a exploração de sendas obscuras e maravilhosas, explicar claramente que a sabedoria das bruxas está oculta, sob os mais escrupulosos cuidados de todos, com a exceção de uns poucos na Itália, do mesmo modo como está entre os Medas de Shipway ou no Vudu dos Negros. No romance da vida de Settimane, uma aspirante é representada vivendo com uma bruxa e adquirindo ou coletando arduamente, fragmento por fragmento, seus encantamentos, dedicando anos à sua empreitada. Meu finado amigo M. Dragomanoff contou-me como um certo homem na Hungria, sabendo que ele havia compilado vários encantamentos, os quais posteriormente publicados em jornais de folclore, roubou-os para que no ano seguinte, quando Dragomanoff retornou, encontrasse o ladrão em pleno exercício como um próspero mago. Certamente ele não possuía muitos encantamentos, apenas cerca de uma dúzia, mas um pouco se torna bastante no comércio, e me arrisco a dizer que talvez não haja uma única bruxa na Itália que saiba tanto quanto eu publiquei, uma vez que meus encantamentos foram assiduamente coletados de diversas fontes por toda parte. Ademais, todos os textos desse tipo são geralmente destruídos ou cuidadosamente por sacerdotes ou penitentes, ou pelo grande número de pessoas que, por seus medos supersticiosos, temem até mesmo permanecer na casa que abrigue tais documentos, de modo que considero o resgate do Vangelo algo, no mínimo, digno de nota. Nesse primeiro capítulo, trataremos das origens de Arádia, filha da deusa Diana, com seu irmão, aqui chamado Lúcifer. Nunca é demais lembrar que a deidade em questão nada tem a ver com a noção cristã de Lúcifer, como sendo sinônimo do diabo, do inimigo de Deus. Ele é, isso sim, o deus do sol e da lua, o deus da luz. A luz simboliza o princípio ativo masculino, representado por Lúcifer, o qual fertiliza sua irmã, Diana, que por sua vez representa o princípio feminino, sutil. Na união desses opostos, surge o equilíbrio na figura de Arádia, filha de Diana e Lúcifer. Quando Arádia é instruída por Diana antes de sua descida à Terra, nosso mundo físico, onde a sociedade de então atravessava um período de crimes e desigualdades, algo familiar com os tempos de hoje, não é? Ela é alertada para que jamais seja como a filha de Caim, ou como a raça que por fim se tornou depravada e infame pelo sofrimento. Certamente o texto se refere aos povos que adotaram as religiões que pregam o sofrimento e a penitência como forma de elevação espiritual, notadamente as religiões judaico-cristãs. Para o pagão, o desrespeito às forças da natureza e a condenação dos prazeres físicos é a própria negação do divino dom da vida. Arádia recebe instruções claras de como deve agir para divulgar a bruxaria, mas para que, através dela, os camponeses simples e oprimidos possam se rebelar contra a tirania de seus senhores. Recebe ainda conselhos sobre como agir quando tiver de enfrentar o clero cristão, que tão ferozmente combatia os ancestrais cultos pagãos, do latim paganus, significando do campo, ou seja, simples, da natureza. De acordo com seu papel de messias feminino, Arádia deve instruir os camponeses a resistir às imposições e restrições da nova religião, o cristianismo, e a lutar pela preservação de seus direitos à liberdade econômica e religiosa. O capítulo se encerra com as instruções finais de Arádia, às suas seguidoras, para que tanto homens quanto mulheres reúnam-se em segredo para cultuar Diana na noite de lua cheia, um traço comum com as práticas da Wicca que celebram os esbás a cada lua cheia. Por se reunirem despidos, a nudez ritual de algumas tradições wiccanianas, os celebrantes estão livres de ostentações sociais. Mais do que isso, a nudez reflete aqui o estado de espírito ideal em uma celebração com os antigos deuses pagãos, que é o de inequívoca liberdade. Perante Diana, a deusa, ninguém é superior ou inferior a ninguém. Conforme essas observações são apontadas por Cláudio Quintino Crowe na obra Arádia, o Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland. Então a gente vai agora com uma música para pensar, entrar no clima, e já já eu volto com o primeiro capítulo de Arádia, o Evangelho das Bruxas. Your skin. Will Você está curtindo Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas à meia-noite, na web radio acidicinfection.com e no site oficial voxvampirica.com. No programa de hoje estamos abordando a obra Aradia, o Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland, com comentários de Cláudio Quintino Crow, num livro que foi lançado no Brasil por volta do ano 2000, pela editora Outras Palavras, na coleção Além da Lenda. E vamos agora ao capítulo 1 dessa obra, Como Diana Deu à Luz a Aradia. É Diana, vejam, ela cresce em crescente. Endymion de Kratz. Que o crescente da Rainha das Estrelas seja ainda mais brilhante em sua noite de núpcias. Este é o Evangelho das Bruxas. Diana amava muito a seu irmão Lúcifer, o deus do sol e da lua, o deus da luz e do esplendor, que de tão orgulhoso de sua beleza foi expulso do paraíso. Diana tivera uma filha de seu irmão, a quem deram o nome de Aradia ou de Herodios. Naquela época havia na terra muitos ricos e muitos pobres. Os ricos escravizavam os pobres. Havia, naqueles dias, muitos escravos, os quais eram cruelmente tratados, tortura em toda parte, prisioneiros em todo o castelo. Muitos escravos escapavam. Eles fugiam para os campos, assim tornaram-se bandidos e pessoas de má índole. Ao invés de dormir à noite, eles tramavam fugas e roubavam de seus mestres para depois matá-los. Viviam então nas montanhas e florestas como ladrões e assassinos, tudo para evitar a escravidão. Diana, disse um dia sua filha, Aradia, é certo tu que és um espírito, mas foste gerada para voltar a ser um mortal. Deves descer à terra e ser uma mestra de homens e mulheres, os quais, de bom grado, devem estudar bruxaria em tua escola. Mas, como a filha de Caim, jamais deve ser, tampouco como a raça que por fim se tornou, depravada e infame pelo sofrimento, como os judeus e os errantes de Zingari, os quais são todos ladrões e vilões como eles, não deve ser. E deve ser a primeira das bruxas conhecida. E deve ser a primeira de todas no mundo. E deves ensinar a arte do envenenamento daqueles que são os maiores dentre os senhores. Sim, deves fazer com que morram em seus palácios, e deves sujeitar a alma do opressor pela força. E quando encontrares um campônio que seja rico, deves então ensinar a bruxa, sua pupila, como arruinar suas colheitas com tempestades terríveis, com o relâmpago e o trovão igualmente terríveis, e com o granizo e o vento. Enquanto um padre causar-te mal, com suas bênçãos deve imputar a ele males duas vezes piores e fazei-o em nome de mim, de Ana, a rainha de todas as bruxas. E quando os sacerdotes da nobreza disserem que deves depositar sua fé no Pai, no Filho e em Maria, respondei então: Vosso Deus, o Pai e Maria são três demônios. Pois o verdadeiro Deus Pai não é vosso, pois vim para varrer o mal, os homens malignos destruirei a todos. Vós que sois pobres e sofrem com a fome, e labutam em miséria, sofrendo também constantemente com a prisão, ainda assim tendes uma alma, e por vosso sofrimento serei felizes no outro mundo, mas negativo é o destino de todos os que vos causam mal. Então, quando Aradia foi ensinada a operar a bruxaria e como destruir a raça maligna de opressores, ela transmitiu às suas pupilas e lhes disse: Quando eu tiver partido desse mundo, sempre que precisardes de algo, uma vez por mês, quando a lua estiver plena, reuni-vos em algum lugar, local deserto ou em assembleia num bosque, para adorar o poderoso espírito de sua rainha, minha mãe, a grande Diana. Aquela que de bom grado aprender toda a magia, mas que ainda não domina seus mais profundos segredos, minha mãe irá ensinar. Na verdade, todas as coisas ainda desconhecidas, e serei libertos de qualquer escravidão, e sereis livres para qualquer coisa. E como sinal de sua inequívoca liberdade, Deveis comparecer desnudos em seus ritos, tanto homens quanto mulheres. Isso deve perdurar até que morra o último de seus opressores. E deveis jogar o jogo de Benevento, apagando as chamas para em seguida desfrutar de sua refeição da seguinte forma. Antes de prosseguirmos, vamos com algumas observações do pesquisador Cláudio Quintino Crowe. Os praticantes e estudiosos da bruxaria moderna, em especial da Wicca, conhecem a importância da refeição ritual que se segue aos sabás, grandes festivais chamadas de trequendas pela estregueria, e sbás, celebrações da lua cheia. Essa refeição, tradicionalmente conhecida como pão e vinho ou pão e cerveja, é abordada nesse capítulo. Mais importante, porém, é a grande simbologia contida nas conjurações, invocações do trigo, do sal, de Caim e de Diana. Cabe a cada leitor, no entanto, amparado em seus conhecimentos e sua percepção, analisar os mitos abordados em cada conjuração, pois é essa análise íntima e pessoal, em última instância, leva à compreensão e ao entendimento do simbolismo contido. Alguns detalhes, contudo, saltam aos olhos. Na conjuração do trigo, por exemplo, vemos claramente a percepção de que o trigo, o alimento por excelência, a primeira matéria-prima a ter sido transformada em produto pelos homens primitivos, representa o precioso dom da vida, sem o qual tudo mais fenece, e que só é fertilizado pela presença dos vagalumes que pertencem ao sol, dos princípios ativos masculinos de que falamos na introdução desse livro ou desse programa. Na conjuração de Diana, o praticante ameaça até que sua graça seja concedida. Caso isso ocorra, porém, segue-se uma grande celebração orgíaca, onde os celebrantes se amarão livremente. Isso nos remete a outros ritos de fertilidade, onde sexo era praticado de forma ritual e mágica, onde cada homem e cada mulher simbolizavam um deus e uma deusa, capazes de gerar vida. A sociedade moderna, com seu ranço moralista judaico-cristão, não admite mais esse tipo de comportamento. Doenças sexualmente transmissíveis também inibem essas práticas. Como tudo nas tradições antigas, no entanto, devemos avaliar tais tradições buscando o contexto, tempo e espaço no qual eram praticadas. Nos dias de hoje, muitas tradições wiccanianas optaram por usar uma simbologia para o conhecido grande rito de união entre o deus e a deusa. O artame, ou aquele punhal ritual, mergulhado no cálice, é apenas uma delas. Aqueles que seguiam o que lhes fora determinado, Diana concedia poderes mágicos de bênção e maldição. Benedione e maledione, contanto com contato com outro mundo, resgate das tradições, compreensão dos fenômenos naturais, habilidades de cura e de predições, são os presentes de Arádia para a humanidade. Por fim, há uma bela e significativa invocação a Arádia, a filha de Diana e Messias feminina. Apesar de seu inegável caráter divino, Arádia não está livre de ameaças apresentadas nos últimos versos da invocação. Sem dúvida, os deuses estavam muito mais próximos de nós. Capítulo 2: O Sabá, a Trequenda ou Encontro de Bruxos, como consagrar a refeição. Segue abaixo a refeição, do que deve esta consistir e o que deve ser dito e feito para consagrá-la a Diana. São necessários trigo, sal, mel e água. Pratique esses encantamentos. A conjuração do trigo. Eu te conjuro, ó trigo, tu que és sem dúvida nosso corpo, uma vez que sem ti não podemos viver. Tu que a princípio, como semente, antes de florescer, mergulhaste na terra, onde se ocultam os profundos segredos, e então, quando moído, dançaste como pó ao vento, e ainda assim portavas contigo fugazmente estranhos segredos. E então, quando estavas preso à haste, na forma de um brilhante grão dourado, os vagalumes vinham lançar a ti sua luz para auxiliar teu crescimento, pois sem sua ajuda não poderias crescer e tampouco te tornares tão belo. Assim pertences à raça das bruxas ou fadas, e porque os vagalumes pertencem ao sol. Rainha dos vagalumes, apressa-te. Vem a mim como que numa carreira. Arreia teu cavalo enquanto me ouves cantar. Arreia, arreia, o filho do rei. Vem, mulesta, e trago-o a mim. O filho do rei em breve te libertará. E por ser para sempre brilhante e belo, sob um vidro eu te preservarei, enquanto que com uma lente estudo os segredos em ti ocultos, até que todos os mistérios brilhantes sejam por fim revelados. Sim, e todo o maravilhoso conhecimento desconcertante desta vida, de nossa cruz e da próxima, assim, todos os mistérios hei de conhecer, mesmo os últimos encerrados no grão. E quando por fim a todos realmente dominar, vagalume, tua liberdade irei restaurar. Quando os segredos obscuros da terra forem por mim conhecidos, lançarei sobre ti finalmente minhas bênçãos. Então vinha a conjuração do sol, do sal. Eu te conjuro, sal, veja, cá ao meio-dia, exatamente no meio de um ribeiro, tomo meu posto e observo a água ao meu redor, bem como o sol, e não penso em mais nada, enquanto aqui, próximo à água e ao sol, pois toda a minha alma está realmente voltada a eles, não desejo realmente nenhum outro pensamento, almejo saber a própria verdade das verdades, pois há muito sofro com o desejo de conhecer meu futuro ou meu destino vindouro, se o bem ou o mal nele prevalecerão, água e sol sejam ternos comigo. E então vinha a potente conjuração de Caim. Eu te conjuro, ó Caim, pois jamais podes descansar ou ter paz até que sejas liberto do sol onde jazes cativo, e deves bater suas mãos enquanto corres em velocidade. Peço-te, mostre-me meu destino, e se for maligno, muda seu curso por mim. Se me concedes esta graça, serei capaz de vê-lo claramente nas águas e no esplendor do sol, e tu, Caim, deve propagar com tuas palavras o que quer que meu destino venha a ser. E a não ser que me concedas isto, que jamais tu possas ter paz ou alegria. E então vinha a conjuração de Diana. Para ela deviam ser confeccionados bolos de trigo, vinho, sal e mel, na forma de uma lua crescente ou chifruda, os quais devem ser postos para assar, enquanto se diz: não asso pão nem com ele o sal, nem cozinho o mel com o vinho. Asso o corpo e o sangue e a alma da grande Diana, para que ela não tenha descanso nem paz e esteja sempre em constante sofrimento até que me conceda aquilo que peço, aquilo que mais desejo. Peço isto a ela do fundo do meu coração, e caso a graça seja atendida, ó Diana, em tua honra celebrarei esse banquete, festejarei e secarei por completo o cálice, dançaremos e saltaremos animadamente, e se me concedes a graça que tanto desejo, então, quando a dança atingir seu apogeu, todas as luzes serão apagadas e nos amaremos livremente. E assim deve ser feito. Todos devem se sentar para a refeição desnudos, homens e mulheres, e após o banquete devem dançar, cantar, tocar música e em seguida amar na escuridão com todas as luzes apagadas, pois é o espírito de Diana que as apaga, e assim eles dançarão e tocarão música em sua honra. E ocorreu que Diana, após sua filha ter cumprido sua missão ou ter passado seu tempo na terra entre os mortais vivos, chamou-a de volta e lhe concedeu o poder para que, quando invocada, tendo praticado algum bem, pudesse agraciar aqueles que a conjuraram com sucesso no amor, para abençoar ou amaldiçoar com poderes amigos ou inimigos, para praticar o bem ou o mal, para interagir com os espíritos, para encontrar tesouros ocultos em antigas ruínas, para reunir os espíritos dos sacerdotes que morreram tendo deixado tesouros, para compreender a voz do vento, para transformar água em vinho, para fazer previsões através das cartas, para conhecer o segredo das mãos, para curar males, para tornar belos os que são feios, para domar feras selvagens. E o que quer que fosse solicitado ao espírito de Arádia seria concedido àqueles que merecessem seus favores, e desta forma ela deve ser invocada. Assim eu busco por Arádia, à meia-noite eu me dirijo a um campo e comigo levo água, vinho e sal. Trago água, vinho, sal e meu talismã. Meu talismã, meu talismã, e uma pequena bolsa vermelha, sempre em minha mão. Com dentro, sale. Com sal, dentro dela. Com água e vinho eu me abençoo com devoção para implorar um favor de Arádia. Então vinha a invocação: Arádia, minha Arádia, Tu és minha filha daquele que era o mais maligno dos espíritos que há um tempo reinou no inferno após ser expulso do paraíso, que através de sua irmã tornou-se seu mestre. Mas assim como sua mãe se arrependeu de seu pecado e desejou unir-te a um espírito que fosse benevolente e não maléfico. Arade, Arade, eu imploro, pelo amor que ela nutria por ti e pelo amor que também eu nutro por ti, rogo-te, conceda-me a graça que desejo, e uma vez satisfeito esse desejo, que um dos três sinais inequívocos se me apresente: o sibilar da serpente, a luz do vagalume, o coachar do sapo. Mas se me recusas esse favor, então, que no futuro não tenha paz ou prazer, e que sejas obrigada a me buscar à distância, até que venhas a conceder meu desejo, o quanto antes então poderás retornar novamente a teu destino. Assim seja. Amém. Forte, e ainda assim, pura poesia. Chamar mais uma música para a gente refletir, meditar, e já já tem mais de Aradia, El Vangelo de las Brujas. você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na acidicinfection.com e também no site oficial do programa voxvampirica.com. No tema de hoje temos Aradia, o Evangelho das Bruxas, de Charles G. Leland, comentado por Cláudio Quintino Crow. Às vezes, durante essa edição, você pode escutar alguns delays na transmissão, que são devido a algumas condições aqui da máquina e de uma certa ineficácia do operador dessa máquina com um novo programa de transmissão. Às vezes acontece. Comum a todas as vertentes da religião da deusa são os mitos no quais o deus é a um só tempo filho e amante da deusa. O chamado incesto sagrado ocorre aqui quando Diana, a criadora e criatura básica, o princípio elementar da vida, se parte nos opostos luz e escuridão. Ao perceber quão bela era a luz que emanava de Lúcifer, seu irmão, posto que nascido da mesma divisão básica e filho, uma vez que foi da própria Diana que ele se originou, ela o deseja com grande ardor e paixão. Essa paixão se materializa na forma da aurora, um dos mais belos e representativos fenômenos da natureza, simbolizando o ponto de equilíbrio entre as trevas da noite, os domínios da lua, representação de Diana, e o poder do sol, o esplendor de seu irmão Lúcifer. Essa simbologia é encontrada em inúmeros outros mitos, onde as polaridades masculina e feminina, de luz e escuridão, nativa e passiva, buscam ardentemente a união dos opostos, que gera o equilíbrio básico presente no momento da criação, permitindo assim a evolução. Estabelece-se da forma a eterna busca pelo equilíbrio. Assim como Diana busca sua metade luz em seu irmão, o filho Lúcifer, cada um de nós busca o conhecimento absoluto que vem do equilíbrio das polaridades. A princípio, a luz fugia de Diana, qual o rato que se oculta do gato. Desesperada, Diana busca o conselho dos pais e mães do início, ou seja, as forças primordiais do universo. Temos aqui um confuso, mas importante elemento, no qual percebemos que, apesar de Diana nos ser apresentada como a força criadora básica, que ao se dividir deu origem aos opostos, luz e treva, ela própria havia sido criada por outra fonte criadora de maior magnitude, como no caso do Demiurgo dos conhecimentos gnósticos. De onde podemos desprender o mito da eterna criação? Cada um de nós é, por si só, criador e criatura. Essa força criadora básica afirma a Diana que, para poder ser mestra das deusas, ela deve cair para depois se reerguer. Devemos então compreender o mais básico dos mistérios antes de ir em busca de ideais mais elevados. Em sua queda, Diana desce à terra onde cria a magia, sendo responsável pela origem de toda sorte de seres: as bruxas, seres humanos capazes de praticar a magia, as fadas, seres espirituais elevados, e os gnomos, seres elementais que habitam e dão vida a todas as formas da criação. Através de um truque de magia, Diana se une a seu irmão, e dessa união surge Aradia. Somente após sua queda, Diana desenvolve seus poderes mágicos para criar o céu e as estrelas. Ao ver tão maravilhoso feito, as bruxas a aclamam como sua rainha e assim começa seu longo reinado, conforme nos conta a nota do pesquisador Cláudio Quintino Crow, publicada em Aradia, O Evangelho das Bruxas, de Charles G. Leland, pela editora Outras Palavras, na coleção Além da Lenda. Capítulo 3. Como Diana criou as estrelas e a chuva. Diana foi a primeira a ser criada antes de toda a criação. Nela estavam todas as coisas a partir dela mesma. A escuridão primordial, ela se dividiu em luz e trevas, ela foi dividida. Lúcifer, seu irmão e filho, ela mesma e sua outra metade era a luz. E quando Diana viu quão bela era a luz que era sua outra metade, seu irmão Lúcifer, ela cobiçou com um grande desejo, desejosa de receber novamente a luz em sua escuridão, de engoli-la em êxtase e prazer. Ela tremeu de desejo, e esse desejo foi a aurora. Mas Lúcifer, a luz, fugia dela, e não cedia a seus desejos, qual a luz que se refugia nas partes mais distantes do infinito, qual o rato que se oculta do gato. Então Diana foi ter com os pais do início, com as mães, com os espíritos que existiam antes do primeiro espírito, e lamentou a eles que não podia controlar Lúcifer. E eles, enaltecendo sua coragem, disseram-lhe que, para poder se erguer, ela deveria cair para se tornar a mestra das deusas. Ela deveria antes se tornar mortal. E com o passar das eras e do tempo, quando o mundo foi feito, Diana desceu à terra, assim como Lúcifer que havia caído. E Diana ensinou magia e feitiçaria, de onde se originaram as bruxas, as fadas e os gnomos, tudo que se assemelha ao homem, mas que não é mortal. E foi assim que Diana assumiu a forma de um gato. Seu irmão possuía um gato, o qual amava acima de todas as outras criaturas, e o gato dormia toda noite em sua cama, um gato mais belo que qualquer outra criatura, uma fada. Ele não sabia disso. Diana convenceu o gato a trocar de formas com ela. Assim ela se deitou com seu irmão, e na escuridão ela assumiu a sua própria forma, e de Lúcifer concebeu Arádia. Mas pela manhã, quando descobriu que estava deitado ao lado de sua irmã e que a luz havia sido conquistada pelas trevas, Lúcifer ficou extremamente irado. Mas Diana, através de sua magia, encantou-o de tal forma que ele cedeu ao amor dela. Esta foi a primeira fascinação. Ela murmurou a canção, que como zumbir de abelhas ou girar de um tear que tecia a vida. Ela teceu a vida de todos os homens. Todas as coisas foram tramadas pela roda de Diana, e Lúcifer, Lúcifer movia a roda. Diana não era conhecida pelas bruxas e pelos espíritos, as fadas e elfos que habitavam nos locais desertos e os gnomos como mãe deles. Ela humildemente se ocultou na forma de uma mortal, mas por seu desejo ela novamente se elevou acima de todos. Ela possuía uma paixão pela bruxaria e se tornou tão poderosa que sua grandiosidade não podia mais ser oculta. E assim foi que uma noite, no encontro de todas as feiticeiras e fadas, ela declarou que escurecia os céus e transformaria todas as estrelas em ratos. Todos os presentes disseram: Se podes efetuar feito assim estranho, se possuis tão elevado poder, deve ser nossa rainha. Diana saiu à rua. Ela apanhou a bexiga de um boi e um pedaço de dinheiro das bruxas, o qual possui a ponta de uma faca. Com tal dinheiro, as bruxas cortam a terra de sob as pegadas de um homem. E ela cortou a terra, e com ela e muitos ratos ela preencheu a bexiga, e assoprou a bexiga até que esta estourasse. A partir dali surgiu uma grande maravilha, pois a terra que estava no interior da bexiga se tornou o curvo firmamento acima de nós, e por 3 dias houve grande chuva. Os ratos se transformaram em estrela ou chuva, e por ter criado as estrelas e a chuva, Diana se tornou a rainha das bruxas. Ela era o gato que regia as estrelas. Ela era o gato que regia as estrelas, rato, os céus e a chuva. No próximo capítulo, travamos contato com as três importantes amuletos da estregueria: as ervas verbena e arruda, associadas em inúmeras tradições à proteção, e uma pedra com um furo natural no meio. Desde tempos imemoriais, atribui-se a essas pedras, normalmente encontrada no leito de rios ou em praias e seixos, propriedades mágicas. A simbologia é óbvia. Uma pedra é um fragmento do solo que, em última análise, é o próprio corpo da Grande Mãe, com um furo, ou seja, a representação da vagina da terra, de onde advém toda a vida. Na Irlanda, ainda vive a tradição de passar uma criança recém-nascida pelo vão esculpido pela erosão de uma grande rocha, para que essa criança seja purificada e protegida. Hoje, associada ao cristianismo, essa crença, indubitavelmente, possui raízes no paganismo celta. Na segunda conjuração, o encantamento da pedra redonda, nos deparamos com o espírito que reside na pedra sagrada, aqui chamada de o gnomo vermelho. Ele representa a própria energia da terra, contida na pedra furada, e seu caráter material, elemento terra. Fica claro sua utilidade. Ele é invocado para cobrar dívidas de maus pagadores ou para atrair a pessoa amada para a cama daquele que o invoca. Deidades básicas, mais uma vez, para atender necessidades básicas. Todavia, é importante ressaltar que a ética da bruxaria moderna, em especial da Wicca, não permite que encantamentos desse tipo sejam lançados, pois ferem o livre-arbítrio de outras pessoas, desrespeitando assim a conhecida lei wiccaniana que reza: Se mal nenhum causar, faças o que desejar. Apesar de não conter uma lei semelhante, veremos no transcorrer da obra Arádia, O Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland, comentado por Cláudio Quintino Crow, que os elementos da crença da estregueria também fazem com que cada estrega seja responsável pelos seus atos, pois segundo esses elementos, cada estrega ou estregone acredita na lei da ação e reação, e que o que fazemos afeta os outros, assim como o que os outros fazem nos afeta. Esse é um dos grandes diferenciais do paganismo moderno. Cada indivíduo é o único responsável por seus atos e consequências, o que faz que cada um desses indivíduos tenha ciência de sua responsabilidade perante si e perante os demais, sejam eles pessoas, animais, vegetais ou o próprio planeta Terra. E é justamente por isso que temos entre os membros da comunidade pagã atual tantas pessoas envolvidas com causas ecológicas e que buscam desenvolver uma maior consciência ambiental nas pessoas e na sociedade como um todo. Afinal, o paganismo não admite a ideia de que o homem é superior às demais espécies, podendo assim fazer o que quiser com elas, nem que elas foram criadas para nos servir. Também não admite a suposição de que só temos esta vida para viver, nem que ao fim dela iremos para o paraíso eterno ou para a tortura eterna. Essas crenças, difundidas pelo judaico-cristianismo, deram origem à devastação desenfreada dos recursos de nosso planeta, assim como ao materialismo superficial gerado pela presunção do homem em se dizer senhor do planeta. Somos todos iguais perante a deusa. Tanto os humanos como animais, vegetais, até mesmo os minerais são igualmente sagrados, pois todos fazem parte da grande teia cósmica, que é a vida existente nesse planeta. Se rompemos um fio da teia, comprometemos toda essa estrutura. Está mais do que na hora de tomarmos consciência disso e fazermos algo por nosso planeta enquanto é tempo, conforme as sábias palavras de Cláudio Quintino Crow. Capítulo 4: O Encantamento das Pedras Consagradas a Diana. Encontrar uma pedra com um buraco no meio é um sinal especial dos favores de Diana. Aquele que assim o faz deve apanhá-la e repetir o que se segue, observando a cerimônia do modo devido. Invocação da Pedra Sagrada. Encontrei uma pedra sagrada no solo. Ó destino, agradeço por esse feliz achado. Também ao espírito que sob essa estrada a deu para mim, e que seja para meu real bem e minha boa sorte. Levanto-me pela manhã, no início da aurora, e prossigo a caminhar por prazerosos vales, por todas as montanhas ou pelos belos prados, buscando por sorte enquanto adiante avanço, buscando pela arruda e pela velha verbena docemente perfumadas, pois elas trazem fortuna a todos. Mantenho-as em segurança em meu peito, para que ninguém saiba, é uma coisa secreta. E sagrada também, assim pronuncio o encantamento. Ó verbena, seja sempre benéfica, e que tuas bênçãos jorrem sobre a bruxa ou a fada que te deu a mim. Foi Diana que veio a mim, à noite, durante um sonho, e me disse: se mantiveres todas as pessoas más à distância, então tenhas sempre a verbena e a arruda, seguramente a teu lado. Grande Diana, tu que és rainha do céu e da terra, e das terras infernais, sim és. A protetora de todos os homens desafortunados, dos ladrões e assassinos e das mulheres também, que levam uma vida torpe, tu sabes, que a natureza deles não é maligna, tu, Diana, conferiste a eles um pouco de alegria em suas vidas. Ou posso realmente, em outra hora, conjurar-te assim para que não tenha paz nem felicidade, pois deves sempre estar sofrendo até que me concedas o que te peço, com extrema fé em ti. Aqui temos novamente a ameaça deidade, exatamente como no xamanismo esquimó ou em qualquer outro xamanismo, a qual representa a mais rude forma primitiva de conjuração, quando os espíritos são ameaçados. Traços dessa prática são encontrados entre os católicos romanos rudes. Assim sendo, quando São Bruno, alguns anos atrás, numa cidade de România, não atendeu os pedidos de seus devotos por chuva, eles prenderam sua imagem no fundo de um rio com a cabeça voltada para baixo. Seguiu-se imediatamente a chuva e o santo foi restituído honrosamente a seu local na igreja. O encantamento ou conjuração da pedra redonda. Encontrar uma pedra redonda, seja grande ou pequena, é um bom sinal, mas jamais ela deve ser presenteada, pois nesse caso aquele que a recebe também recebe a boa sorte, e algum tipo de desastre atinge a quem a deu. Quando encontrar uma pedra redonda, erga aos céus os seus olhos, lançando a pedra para cima 3 vezes, sempre a apanhando, e diga: espírito de bom presságio, que a mim viesse em auxílio, acredite, muito necessitava de ti, espírito do gnomo vermelho, uma vez que viesse em meu auxílio, rogo-te, não me abandones. Peço-te para que ingresses nessa pedra, para que em meu bolso eu possa levar-te, e assim, sempre que eu tiver necessidade, eu posso chamar por ti, seja o que for. Não me abandones nem à noite nem de dia. Caso eu empreste dinheiro a qualquer um que não venha me pagar quando devido, peço-te, tu, o gnomo vermelho, farás com que pague a dívida. E caso ele não faça e seja obstinado, vá ele gritando: Brê, brê! E quando ele durma, desperta-o com um beliscão e puxe suas cobertas, assustando-o, e siga por onde quer que ele vá. Ensina-o com incessante brê, brê, que aquele que se esquece de suas obrigações sofrerá as dificuldades até que salde sua dívida, e assim meu devedor no dia seguinte trará o dinheiro que me deve, ou o enviará prontamente. Assim eu peço-te, ó meu gnomo vermelho, vem em meu auxílio. Ou caso discuta com aquela quem amo, então, espírito da boa sorte, peço que vás até seu leito enquanto dorme, puxa pelos cabelos e traga à noite até minha cama. E pela manhã, quando todos os espíritos partem para seu repouso, deves, antes de retornar à tua pedra, levá-las de volta à sua casa, para lá deixá-la dormir. Assim, ó doente, peço-te que faças desta pedra tua morada. Obedece-me em todas as ordens, para que seja sempre meu bolso e para que nunca nos separemos um do outro. Particularmente, eu imagino que essa parte de cobrar dívidas tenha despertado olhares brilhantes, coceiras nas mãos e muita curiosidade em conhecer mais da obra Arádio, o Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland, com comentários do pesquisador Cláudio Quintino Crow. E a obra foi lançada no ano 2000 pela editora Outras Palavras, na coleção Além da Lenda. No próximo bloco, a gente traz mais um pouco das conjurações e poesias de Arádia. Enquanto isso, vamos com um pouquinho de mais música.

Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na web radio acidicinfection.com e também na versão podcast disponível em voxvampirica.com. Chegamos agora ao último bloco desta edição e, bom, claro, né, lemos alguns capítulos de Aradia, O Evangelho das Bruxas, de Charles J. Leland, com comentários de Cláudio Quintino Crow, que foi lançado no ano 2000 pela editora Outras Palavras, na coleção Além da Lenda. E além de também termos tecido, né, um contexto histórico sobre a obra, eu escolhi para a gente encerrar essa edição do programa uma nota do Cláudio Quintino Crow, claro, e um final bastante romântico. Final bastante romântico. As filhas de Diana, ou Como Nasceram as Fadas. Então vamos a ele. A conclusão de Leland para Aradia, na forma desse apêndice, na forma do apêndice final do livro, fala por si só. De modo claro e analítico, ele descreve como Diana foi nomeada protetora dos oprimidos e fracos de caráter, algo impensável para a nova religião cristã, obcecada que é pela virtude. Leland analisa a influência desse novo ideário cristão durante a Idade Média em questões sociais, como o conceito básico de virtude e até mesmo a criação pela Igreja cristã da figura do demônio, por motivos estritamente políticos. Segundo Leland, visava conter o crescente movimento herético alemão do final do século XIV. Em termos mitológicos e religiosos, Aradia, Evangelho das Bruxas, é um livro fundamental para a compreensão de ao menos duas vertentes do paganismo, a estregueria e a Wicca, segundo Cláudio Quintino Crow. De um ponto de vista histórico e filosófico, porém, podemos afirmar que essa parte do apêndice final do livro é ainda mais importante que os 15 capítulos do livro, uma vez que Leland analisa aqui as alterações na consciência humana trazidas pela adoção do cristianismo. Alterações estas que acabaram por determinar uma nova visão do papel de cada um nesse mundo. Afinal, o cristianismo trouxe, além dessa nova consciência de igualdade perante um Deus único, incapaz de justificar a todos ao mesmo tempo, a noção de um Deus distante e ausente, a qual acarretou a consequente dessacralização da natureza e um culto ao sofrimento, à penitência e à dor, o que gerou um grande número de, nas palavras de Leland, rebeldes, marginalizados e toda sorte de insatisfeitos. Cada um de nós hoje luta contra esse conformismo derrotista, bem como contra o racionalismo frio e materialista, citado por Leland em sua análise da música. Esse racionalismo é o filho bastardo do afastamento do divino, não mais entre nós, mas agora distante. Pai nosso que estás no céu, mas não entre nós. Mais e mais pessoas a cada dia tomam ciência de que tudo à nossa volta é divino e que a Deus e o Deus, não importa o panteão pagão, sempre estiveram, estão e estarão em nosso interior. Leland conclui com uma corajosa defesa do equilíbrio entre os sexos, especialmente corajosa se levarmos em consideração que o livro foi editado em plena era vitoriana, em meio de um conservadorismo brutal. É justamente esse capítulo, esse equilíbrio mágico que permeia todo o universo, o objetivo tão procurado pelos pagãos modernos. E eu ia resistir a ler esse último capítulo nesse bloco final, mas eu tenho certeza que nosso diretor, o Edgar Zapatero, não vai se zangar se eu passar um pouquinho do tempo hoje aqui no Vox Vampírica, consequentemente aqui no podcast. Eu tenho certeza que ele não vai se zangar, e isso também vai compensar algumas edições do Vox Vampírica que atrasaram durante o mês de janeiro para começar devido a problemas técnicos, e certamente algumas que se concluíram um pouco antes do esperado, como a da semana passada, devido a alguns problemas técnicos aqui na transmissão. Então vamos ao último capítulo, apêndice de Aradia, O Evangelho das Bruxas, pelas palavras de Charles J. Leland. Já no distante ano de 1886, eu sabia da existência de um manuscrito que estabelecia as doutrinas da bruxaria italiana, e me foi prometido, se possível, obter tal documento. Por algum tempo fui frustrado nesse desejo, mas após cobrar de Madalena, minha compiladora do folclore, que então levava uma vida errante pela Toscana, para que se esforçasse visando a obtenção ou recuperação de algo do gênero, finalmente recebi dela, 1º de janeiro de 1897, de Colli Valdelsa, nas proximidades de Siena, o manuscrito intitulado Aradia, ou O Evangelho das Bruxas. Assim que seja observado que cada ponto principal que forma a trama, ou o centro desse evangelho, como o de Diana, como Rainha das Bruxas, uma associada de Herodes, Arádia, e sua relação com a magia, que ela gera um filho de seu irmão, o Sol, aqui Lúcifer, que enquanto deusa da lua, ela está de algum modo ligada a Caim, o qual vive como prisioneiro na lua, e que as bruxas de antanho eram pessoas oprimidas por senhores feudais, vingando-se desses últimos de todas as formas e mantendo orgias a Diana, que eram tidas pela igreja como cultos a Satã. Tudo isto, eu repito, foi-me dito ou escrito em fragmentos por Madalena, para não citar outros autores, como se tivessem sido compilados por Horst ou Michelet. Assim sendo, tudo isso é, no presente documento, de pequena importância. Tudo isso era por mim esperado, mas o que não esperava, sendo para mim totalmente novo, era a porção apresentada como prosa-poesia, a qual verti para métrica e versos. A preservação desses elementos tradicionais por magos é extremamente curiosa e interessante, uma vez que neles estão preservadas muitas relíquias do conhecimento, as quais, como podemos atestar pelos registros, nos foram transmitidas desde tempos imemoriais. Arádia, evidentemente, Herodíos, a qual era tida inicialmente como ligada de Diana, como líder das bruxas. Não há ligação, como opinei, com Herodias do Novo Testamento, mas de uma antiga versão de Lilith, que possuía o mesmo nome. É, na verdade, uma identificação ou duplicação da rainha dos céus ariana e semítica, ou rainha da noite da magia, e esta era possivelmente conhecida pelos primeiros criadores de mitos. Já no século VI, o culto de Herodias, ou de Herodíade no leste europeu, e de Diana pelas bruxas, foi condenado por um concílio da igreja em Ancira. Pipernos e outros autores notaram a evidente identificação de Herodias com Lilith. Isis precedia ambas. Diana é vigorosamente, diria, dramaticamente representada nesse poema como a deusa do deus abandonado e sacrílego dos ladrões, das prostitutas e, em plena verdade, dos apaniguados da lua, como Falstaff certamente o chamaria. Considerava-se na antiga Roma, assim como na Índia moderna, que nenhum ser humano era tão mau ou vil que deixasse de possuir direito à proteção divina de alguma forma. E Diana era sua protetora. Podemos igualmente observar que, entre todos os filósofos do livre pensamento, os párias educados e os boêmios literários, houve sempre uma tendência pouquíssimo ortodoxa a crer que as falhas e erros da humanidade devem-se muito mais, se não totalmente, a causas inevitáveis contra as quais nada podemos fazer, como, por exemplo, a hereditariedade, o nascer entre selvagens, ou o nascer pobre, ou em meio ao vício, ou à excessiva intolerância e virtude, ou sob a Inquisição, ou seja, quando estamos de tal modo sobrecarregados com pecados inatos, que nosso livre-arbítrio não pode nos livrar deles. Foi durante a chamada Idade das Trevas, ou da queda do Império Romano, até o século XIII, que surgiu a crença de que tudo de ruim no homem devia sua origem somente aos monstruosos abusos e à tirania da Igreja e do Estado. Pois então, a cada mudança na vida, a vasta maioria das pessoas se deparava com terrível falta de pudor, bem como a iniquidade e injustiça palpáveis, sem nenhuma lei para defender os fracos sem patrões. A percepção disso levou um grande número de descontentes à rebelião, e uma vez que não podiam vencer em luta aberta, eles canalizaram seu ódio na forma de uma anarquia secreta, a qual, contudo, estava intimamente mesclada à superstição e a fragmentos da antiga religião. Proeminente nesta, como não poderia deixar de ser, era o culto a Diana, a protetora, pois a alegada adoração a Satã foi uma invenção posterior criada pela Igreja. Uma que jamais encontrou local de destaque na bruxaria italiana até hoje. Isto vale dizer que a bruxaria puramente diabólica não encontrou aceitação geral até aos estertores do século XV, quando foi, pode-se arriscar dizer, inventada em Roma para fornecer os meios através dos quais suprimir a ameaçadora heresia na Alemanha. O crescimento do sentimento é o aumento do sofrimento. Um homem jamais é completamente miserável até que descubra o quanto de mal lhe foi feito e creia que o que vislumbra, além à distância, é a liberdade total. Em tempos antigos, escravos sofriam menos sob abusos ainda maiores, pois acreditavam que haviam nascido em baixas condições de vida. Mesmo a melhor das reformas traz consigo muita dor, e o grande despertar do homem ocorreu em meio a angústias, muitas das quais ainda perduram. O pessimismo é o resultado de muita cultura e introversão. Parece estranhamente fora de foco de todos os historiadores que os sofrimentos da grande maioria da humanidade, ou dos escravizados e dos pobres, tenha sido muito maior nos primeiros tempos do cristianismo, ou seja, até o fim da Idade Média e a libertação dos servos, do que antes. O motivo para tal negligência é que nos longínquos tempos do paganismo, os humildes não sabiam nem sequer sonhavam que todos fossem iguais perante Deus, ou que possuíssem tantos direitos, mesmo sobre a terra, enquanto escravos, pois, na verdade, toda a tendência moral do Novo Testamento é amplamente oposta à escravidão e até mesmo à servidão. Cada palavra proferida na pregação da misericórdia e do amor, da humildade e da caridade de Cristo, era, na realidade, uma amarga reprimenda não só a todos os senhores da terra, mas à própria Igreja e seus arrogantes prelados. O fato de muitos abusos terem sido abrandados e que haviam muitos santos benevolentes não afeta o fato de que, como um todo, a humanidade esteve por muito tempo num estágio pior do que antes, e a grande causa desse sofrimento era uma que pode ser chamada de sentimental ou a recém-nascida consciência dos direitos retirados, o que consiste em si mesmo uma tortura. Isso foi grandemente agravado pela incessante pregação de que sofrer era um dever das pessoas, suportando a opressão e a tirania, e que os direitos da autoridade de todos os tipos eram tamanhos que, no geral, eles isentavam de culpa seus piores abusos, pois, ao manter a autoridade da nobreza, a Igreja manteve a sua própria. O resultado de tudo isso foi um grande desenvolvimento de rebeldes, marginalizados e toda sorte de insatisfeitos, os quais adotaram a bruxaria como religião e os magos como seus sacerdotes. Eles mantinham encontros secretos em locais ermos, entre velhas ruínas amaldiçoadas pelos padres, ou como sendo a morada de espíritos malignos ou antigos deuses pagãos, ou nas montanhas. Até hoje, um morador da Itália pode constantemente encontrar locais isolados e cercado por antigas florestas e castanheiras, rochas e muros, os quais sugerem os locais adequados aos sabás, por vezes ainda tidos como tal pelas tradições. E também creio que, nesse Evangelho das Bruxas, temos uma confiável descrição, ao menos, da doutrina e dos ritos observados nesses encontros. Eles adoravam deidades proibidas e praticavam atos proibidos, inspirados tanto pela rebelião contra a sociedade quanto por suas próprias paixões. Há, contudo, no Evangelho das Bruxas, um esforço para distinguir entre os naturalmente depravados ou corrompidos e aqueles que são desassistidos e oprimidos, como evidenciado na passagem. Mas, como a filha de Caim, jamais deve ser, tampouco como a raça que por fim se tornou, depravada e infame pelo sofrimento, como os judeus e os errantes em Gares, os quais são todos ladrões, como eles não deve ser. O alimento das bruxas, os pães de trigo, sal e mel, na forma de crescentes, são conhecidos por todos os estudos clássicos. Os bolos em forma de lua ou chifre ainda são comuns. Comi deles exatamente hoje, apesar de conhecidos por todo o mundo, creio que devem em sua forma à tradição. Na conjuração do trigo, há uma tradição muito curiosa apresentada para demonstrar que os brilhantes grãos de trigo, onde as farpas saem como raios de sol, devem seu brilho ao fato de se assemelharem ao vagalume, o qual vem iluminar. Temos nessa passagem, não tenho dúvidas, uma tradição clássica, ainda que não possa comprová-la. Daí por diante, o Vangelo cita uma conhecida cantiga de Ninar, que pode ser encontrada em contos, mas que, como outras, origina-se na sabedoria das bruxas, sendo segundo a qual uma lutila é colocada sobre um copo e conjurada a fornecer com sua luz algumas respostas. A conjuração do trigo ou do pão, a qual representa literalmente nosso corpo, além de contribuir para a formação do mesmo, e que é dada profundamente sagrado por ter surgido da terra, onde se ocultam segredos ocultos e maravilhosos, lança aparentemente uma nova luz sobre o sacramento cristão. É uma espécie de ressurreição da terra, e foi assim utilizada nos mistérios e na Santa Ceia, enquanto que o grão pertencia aos segredos quitônicos ou aquilo que jazia em escuridão sobre a terra. Assim, até mesmo as minhocas são invocadas pela bruxaria moderna como familiares dos mistérios obscuros, e a gaita do pastor, usada na obtenção do poder órfico, deve permanecer por 3 dias enterrada. Sendo assim, tudo na bruxaria era e ainda é uma espécie de poesia selvagem, baseada em símbolos que se fundem uma a outra, luz e treva, vagalumes e grãos, vida e morte. Sem dúvida, é muito estranha a ameaça de Ana, caso não atenda a uma oração, mas está de pleno acordo com a descrição da antiga magia pelas autoridades clássicas. Esse tema volta a surgir de modo recorrente nos exorcismos ou encantamento das bruxas. O mago ou bruxa cultua o espírito, mas afirma ter o direito obtido de uma força superior a compelir até mesmo a rainha da terra, do céu e do inferno a atender seu pedido. Concede-me o que te peço e receberá honras e oferendas. Recusa-te e perturbar-te-ei com insultos. Assim, Canídia e os seus afirmavam poder trazer os deuses à sua presença. Tudo isso é clássico. Ninguém jamais ouviu falar de uma bruxa satânica invocando ou ameaçando a Trindade, Cristo ou mesmo os anjos ou santos. Na verdade, eles nem mesmo são capazes de fazer com que o demônio e seus capetas lhes obedeçam. Eles simplesmente operam a seu comando como escravos. Na antiga tradição italiana, porém, o feiticeiro ou bruxo é tudo ou nada, visando desejos e poder ilimitados. Sobre a antiga crença nas virtudes de uma pedra perfurada, não necessito falar. Há que se observar, porém, que na invocação a bruxa sai ao romper da aurora à procura de verbena. Os antigos magos persas, ou melhor, suas filhas, saudavam o sol nascente acenando-lhe com verbena recém-colhida, uma das 7 plantas mais poderosas da magia. Essas sacerdotisas persas ficavam despidas durante esse rito, sendo a nudez um símbolo de verdade e de sinceridade. O apagar das luzes, a nudez e as orgias eram tidas como representações do sepultamento de um corpo, o plantio de uma semente ou da passagem às trevas e à morte para possibilitar o renascimento em novas formas ou a regeneração e a luz. Era o livrar-se da rotina diária. O Evangelho das Bruxas, como aqui é apresentado, é na verdade apenas o capítulo inicial da coleção de cerimônias, encantamentos e tradições existentes na fraternidade ou irmandade. Seu conteúdo completo pode, em sua maioria, ser encontrado na obra Etruscan Roman Remains and Florentine Legends, também do Charles J. Leland. E ele conta: possuo, é verdade, um grande repertório até aqui não publicado, e ainda muito mais a ser compilado, mas as escrituras completas dessa tradição, bem como seus dogmas principais, suas fórmulas, seus medicamentos e seus mistérios, podem ser encontrados nas obras que compilei e publiquei. Ainda assim, acredito ser premente a organização e publicação destes em uma única obra, pois esta seria de grande valor a qualquer estudante de arqueologia, folclore ou história. Esta foi a fé de milhões no passado e vem se fazendo sentir em inúmeras tradições, as quais merecem uma melhor compreensão do que a que lhes é atualmente dedicada, e assumiria com prazer esse projeto se tivesse certeza que sua aceitação compensaria o investimento e as dores de cabeça do editor. Devemos observar que, na verdade, não tratei desse evangelho, nem mesmo o tema da bruxaria, como sendo simplesmente folclore, no sentido atribuído e aceito da palavra, ou seja, meramente como um fato ou elemento a ser tido basicamente como uma variante semelhante ou não a tantas outras tradições, ou ainda ser catalogada e distribuída em prateleiras para referência posterior. É verdade que esta é uma prática útil e adequada, e isso levou a uma quantidade imensa de valiosas pesquisas, compilações e preservações. Mas há que se ressaltar, e percebo que aqui e ali algumas mentes geniais estão despertando para isso, que o mero estudo dos textos, seguindo esse enfoque, desenvolveu uma grande indiferença com relação ao espírito, indo em alguns casos ao extremo de produzir, como o realismo na arte, ao qual está associada, um desprezo pela sua matéria ou significado, como se cria inicialmente. Recentemente, fiquei profundamente chocado com o fato de que, num profundamente embasado trabalho sobre música, o autor, ao discutir a música dos tempos antigos, bem como a oriental, embora extremamente correto e minucioso ao discutir as escalas pentatônicas e todas as outras escalas, bem como aquilo que podemos chamar de simples mecanismos e histórias da composição, mostrou que desconhecia por completo o fato fundamental de que notas e acordes, compassos e melodias eram, no fundo, ideias e pensamentos. Assim, disse que Confúcio compôs uma melodia que era uma descrição pessoal dele próprio. Agora, se isso não é compreendido, não podemos compreender a alma da música primitiva e o folclorista que não consegue ir além das palavras, julgando-se científico, é exatamente como um músico que não tem ideia do porquê e como eram compostas as melodias em tempos antigos. O estranho e místico capítulo Como Diana Criou as Estrelas e a Chuva, que a gente leu em alguns blocos atrás, é o mesmo editado no livro Legends of Florence, mas muito mais expandido ou desenvolvido ao status de um esboço cosmogônico mitológico. Surge aqui uma reflexão que talvez seja mais destacada entre as propostas por esse Evangelho das Bruxas. Em todas as outras escrituras e todas as raças, é o Mastu, Jeová, Buda ou Brahma que quem cria o universo. Na magia das bruxas, a mulher é o princípio primitivo. Sempre que há um período histórico de rebelião intelectual radical contra o conservadorismo estabelecido, a hierarquia e coisas do gênero, há sempre um reforço para tratar da mulher como potencialmente igual, o que vale dizer, o sexo superior. Assim, na extraordinária guerra dos elementos conflitantes, estranhas escolas de magia, neoplatonismo, cabala, cristianismo hermético, gnosticismo, magia persa e no dualismo com os resíduos de antigas teologias gregas e egípcias, no século III e IV em Alexandria e na Casa de Luz no Cairo do século IX, a igualdade da mulher era uma proeminente doutrina. Terá então sido Sofia ou Helena, a alforriada, o verdadeiro Messias destinado a salvar a humanidade? Quando o iluminismo, juntamente com a magia e o misticismo, e aliado a uma disposição a regenerar a sociedade, segundo a extrema liberdade de pensamento, inspirou nos templários a esperança de que viriam a dominar a igreja e o mundo, a igualdade da mulher foi derivada das tradições do Cairo, recebeu novamente atenção. Podemos então observar que durante a Idade Média, e até mesmo nas intensas agitações que inspiraram os huguenotes franceses, os jansenitas e os anabatistas, a mulher sempre surgia com maior destaque ou desempenhava um papel muito maior do que ela havia desempenhado na vida social ou política até então. O mesmo ocorreu no espiritualismo fundado pelas irmãs Fox de Rochester, Nova York, e isso vem se manifestando de muitas maneiras nesse fim de século, o qual também constitui um nervoso caos, segundo Nordau, sendo a mulher evidentemente um peixe que se apresenta quando as águas são agitadas. Mas devemos também lembrar que nas eras mais primitivas, a maior parte da própria humanidade oprimida pela descomunal e mal empregue força da Igreja e do Estado só se manifestava em períodos de rebelião contra as formas ou ideais envelhecidos. E a cada nova rebelião, a cada revolta selvagem e cada rompimento de barreiras, a humanidade e a mulher obtêm algo, ou seja, seus direitos devidos. Pois, como cada cheia gradualmente espalha suas águas mais e mais sobre os campos, os quais assim são a seu tempo mais fertilizados, também o mundo como um todo se beneficia com cada revolução, por mais repugnante e terrível que possa parecer. A mulher emancipada que lutou pelos direitos da mulher, quando muito entusiasmada, geralmente considera o homem um tanto limitado, enquanto que a mulher que está destinada a superá-lo. Em eras anteriores, prevalecia uma opinião contrária, e ambas estão ou estavam aparentemente incorretas no que diz respeito ao futuro, pois na verdade, ambos os sexos são progressivos e o progresso nesse ponto não significa um conflito entre os princípios masculino e feminino, como que forma a base do Mahabharata, mas sim uma conscientização gradual da verdadeira habilidade e ajuste das relações e da coordenação das forças. Essas observações são adequadas a meu texto e tema, pois é ao estudarmos as épocas nas quais a mulher se destaca e se torna influente que tomamos ciência das verdadeiras capacidades do sexo feminino, entre estas a bruxaria em sua forma original e não a percepção errônea comum, é tão interessante quanto qualquer outra, pois a bruxa, deixando de lado quaisquer questões sobre a magia ou sobre sua inexistência, era antes um fator real de grande poder na vida social rebelde, e até hoje é reconhecido que há algo de misterioso, estranho e incompreensível na mulher, que nem ela nem o homem são capazes de explicar. Agora, meus queridos ouvintes, vocês podem se recordar que todo esse amplo e emblemático apêndice que eu li para vocês na conclusão de Aradi, o Evangelho das Bruxas, foi escrito no final do século XIX pelo Charles G. Leland. um visionário, um verdadeiro visionário, com ideias bastante avançadas, bastante marcantes para aquele período. E que ainda hoje conseguem ser extremamente atuais e relevantes, não acham? Então, conforme prometido, eu vou encerrar com um pouco. Vou encerrar com um conto. As Filhas de Diana, ou Como Nasceram as Fadas. Todas as coisas foram criadas por Diana, os grandes espíritos das estrelas, os homens em seu tempo e local, os antigos gigantes e os gnomos que habitam as pedras e que uma vez por mês a cultuam com bolos. Havia certa feita um jovem pobre, sem pais, mas que era bondoso. Certa noite ele estava sentado num local ermo, mas de grande beleza, e lá avistou mil pequenas fadas reluzentemente brancas dançando sob a luz da lua cheia. Como gostaria de ser como vós, ó fadas, disse o jovem, livre de preocupações, sem necessidade de alimento. Mas o que sois? Somos raios de luar, as filhas de Diana, respondeu uma delas. Somos as filhas da lua. Nascemos da luz cintilante. Quando a lua lança um raio, esse então assume a forma de uma fada. E tu és um de nós, pois nascesse quando a lua, nossa mãe, Diana, estava plena. Sim, nosso irmão, nosso parente, pertences a nosso bando. E quando estiveres com fome ou em miséria, e não houver dinheiro em teu bolso, então pense na lua, em Diana, de quem nascesse, e repita então essas palavras. Lua, lua, bela lua, mais bela que qualquer estrela. Lua, ó lua, se possível for, lance a mim teu favor. E então, se tiveres dinheiro em teu bolso, este será multiplicado por dois, pois as crianças nascidas em noite de lua cheia são filhos e filhas da lua. Boa noite, belo bode. E ele responderá: Boa noite, belo senhor. Estou tão cansado que não posso prosseguir. E deves responder como de costume. Bela Diana, eu te invoco, para que conceda a este bode alívio e paz. Então ingressaremos em grande salão, onde verá muitas belas donzelas que tentarão te fascinar, mas deves responder: Aquela que eu amo é aquela de Monterone. E agora, Diana, é o cavalo montar e partir. Então ele montou no gato, que partiu lesto com o pensamento, e encontrou-se com a égua, e, tendo lançado sobre ela o encantamento, esta se transformou em mulher e disse: Em nome da bela Diana, que a partir de agora tu te tornes um belo jovem, de tonalidade vermelha e branca, como o sangue e o leite. Após isso, ele encontrou o bode e conjurou-o de modo adequado, ao que este repetiu: Em nome da bela Diana, que trajes vestes mais rica que as de um príncipe. Então ele ingressou no salão onde foi cortejado por belas damas, mas sua resposta a todas foi que seu amor estava em Monterone. Então ele nada mais viu ou conheceu, mas o despertar viu-se em Monterone e transformara-se num belo jovem a todos desconhecido. Casou-se então com sua bela dama e viveram todos a vida secreta dos bruxos e bruxas da época. E agora, agora estão na Terra das Fadas. Enquanto a vós, meus fleumáticos e fidelignos ouvintes, eu entrego cada um de vocês ao abraço deletério e o longo e aveludado manto negro dela que nos recobre à meia-noite, senhora de todas as possibilidades, do pequeno tempo que engole a tudo e em breve regurgita um novo tempo. Ela, a coroa. A senhora da coroa de papoulas, aquela que recebe a todos em seu abraço, tendo vindo de onde tenham vindo, tenham feito o que quer que tenham feito, agido como quer que tenham agido. Nos vemos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreiem o lado escarlate da vida. E até o próximo Vox Vampírica. Adieu. Thank you. So we're just